amigo salvador, do céu à terra és vindo, e nos teus braços condutor, papai me conduzir. Assim eu vou seguindo, na tua luz perfeita, que sempre me deleita, tua palavra, ó Senhor. Que grande gozo foi pra mim, quando me encontraste, o coração abriu. A porta e logo entraste, então tu me levaste, por tua luz perfeita, e sempre me deleita, tua palavra que anuncio. Tu me livraste, Salvador, de miserável sorte, me guardarás por teu amor, fiel até a morte. Desejo que me exorte, por tua luz perfeita, sempre me deleita, tua palavra, meu Senhor. Ó Salvador e bom Jesus, pés na rocha funda, sua mão a me conduzir nas águas muito profundas, do trono oriunda, a tua luz perfeita, e sempre me deleita, tua palavra.